quem entende. No bailão joga o bumbum. Coração de gelo, mas a raba é quente. Carinha de baby, mas é indecente. Não se apaixona por homem nenhum. Mas a raba é quente, carinha de baby, mas é indecente. Não se apaixona por homem nenhum. Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela. Eu vou até bater palma pra raba dela. Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela. Eu vou até bater palma pra raba dela.